Tá ao vivo isso aí, dromedários malditos? Alô? Tá ao vivo isso aí? Alô? Tem alguém aí? Cacatua é você, ó. Você que tá falando é cacatua. Dromedário maldito. Quem tá pensando? Vai ficar me chamando de cacatua aqui, rapaz? Você que é uma cacatua. Eu jabuti. Saudações, alviverdes. Eu sou o Conrado Cacace. Está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras, ao vivo. Aqui no nosso canal live, sempre segunda e sexta-feira, a partir das 20 horas, nosso canal é o Verdazo 1914. Muito bem, vamos começar, não temos tempo a perder, porque tem muito assunto. Vamos direto aqui para as nossas imagens, para os nossos, né, tudo que a gente prepara aqui, antes do programa, né? Pré-produção que a gente faz. Agora, eu queria só lembrar vocês que pode fazer superchat, tá? Para participar. Eu vou fazer aqui algumas colocações aqui a respeito do jogo, a partir do a respeito do sorteio também. Também outros assuntos rapidinhos que a gente tem que abordar. E daí a gente abre para as perguntas. Então, o superchat ele tem prioridade, né? Vocês sabem disso. Ah, vamos lá. Comece pelo jogo, né? Jogo difícil contra o Atlético Paranaense. Time que veio. O Atlético Paranaense é aquele time que não sabe se é grande ou pequeno, né? Tem tudo para se tornar grande, para crescer no cenário nacional. É um time que está tomando conta da sua cidade. Então isso é muito importante economicamente. Tá nadando de braçada em cima do Curitiba. O Paraná, coitado, já é um clube que. Né, já saiu de vez do cenário nacional. Mas o Atlético não. O Atlético não só resiste, como tenta crescer. É um time que frequentemente está chegando em funil de Copa do Brasil, sempre está aparecendo em Libertadores, ganhou a Sul-Americana. O São Paulo não consegue ganhar, né, nem Sul-Americana. Ganhou faz 7 anos já que ganhou, né? É o último título dos caras. Então, se é que conta aquele título que, né, não foi comemorado em campo, foi comemorado no vestiário. Não teve apito final, né? São Paulo, para ganhar título, sabe aquela quando o juiz apita, você comemora? Nem para isso eles serviram, né? O último que eles ganharam assim faz 11 anos. Ah, filhinha, não? Tá bom, tá bonito isso. Mas o Atlético não, o Atlético tá ganhando título. Tenta ser time grande, pelo menos. Só que aí chega na hora de jogar com o Palmeiras e mostrar que, pô, tô virando grande, se porta como um pequeno, pequeno, pequeno, pequeno, pequeno. Então vieram para dar porrada, vieram para fazer catimba, vieram para matar o tempo. E se deram muito mal, né? Porque o Palmeiras fez o gol aos 35 do segundo tempo e toda a catimba que eles fizeram, todo o tempo que eles comeram, virou contra eles. Bem feito, né? Bem feito para um time pequeno, pequeno Atlético Paranaense. Campanha de marketing, para mudar de nome, mudar de escudo, mudar não sei o quê. Mas dentro de campo é pequeno. Primeiro tempo foi difícil de encaixar no, nas linhas de marcação deles. O Lucas Lima tentou bastante, o Bruno Henrique não estava muito bem, e aí depois o Filipão revelou na coletiva depois do jogo que ele estava com um problema digestivo ali, vomitou. Sei lá, né? Até comi alguma coisa ali. Então ele não estava muito bem. E talvez isso tenha sido uma das razões de que o Palmeiras realmente não foi muito bem no primeiro tempo. A gente comentou durante a transmissão. Bruno Henrique precisa aparecer mais, precisa se colocar melhor. E ele apareceu muito pouco, né? Tanto que foi substituído no intervalo, passando mal. Entrou Moisés. Não fez lá também uma grande partida o Moisés. Não dá para dizer que foi graças ao Moisés, mas pelo menos ele estava mais participativo. O Palmeiras encaixou bem. O ataque no segundo tempo, as peças se movimentaram bem. O Atlético fisicamente também cansou. E aí o Palmeiras, na base da insistência, fez aquele gol tradicional dos 34, 35 do segundo tempo e ganhou por 1-0. Gol de pênalti. Pênalti que foi pênalti. Já tinha tido um pênalti antes de um toque de mão do Paulo André que o juiz não deu. Aliás, péssimo juiz. Péssimo juiz. Tô para dizer que ele estava encomendado. Porque o jeito com que ele picotou o jogo foi muito sacana. Para quem estava querendo imprimir ritmo de jogo, que era o nosso caso, quem queria meter gol. Então ele não deixava o Palmeiras pegar ritmo, principalmente no primeiro tempo. Então, muito sacana, juiz, muito mal intencionado, juiz. O lance da expulsão do Nicão, expulsão, tem nada que há, foi sem querer, mas pegou na cara, não interessa. A bola estava na mão do Everton, não tinha nada que ele ir com o pezão ali na cara do Everton. Ah, foi sem querer, mas dava para ter tirado. Então não foi tão sem querer assim, não. Ele deixou, né? Não é que ele deu a pesada, mas o pé estava indo e ele deixou. Dava para ter encolhido? Dava, dava sim. Então é para expulsão. Ele expulsou, foi lá no VAR, foi, deve ter sido pressionado ou sugestionado, até porque também o Paulo César de Oliveira, antes da decisão, já tinha falado que para ele não tinha sido nada. Aliás, Paulo César de Oliveira mudando decisão de juiz no Allianz Parque não é novidade, né? Né, Paulo Mendes? Você que acabou de fazer aí um superchat. E ele tá pontuando que a picotada que o juiz deu foi o que mais complicou o Palmeiras, mais até que o próprio adversário. Faz sentido. Mas o fato é que o Palmeiras conseguiu imprimir uma pressão forte no segundo tempo, não teve juiz, não teve adversário e chegou ao gol. E podia ter chegado antes. Tá? Perdeu algumas chances, o Zé Rafael perdeu um gol feito, né? Mas de toda forma foi um bom jogo. Palmeiras mostrou força. É aquela coisa, jogo de Campeonato Brasileiro complicado, você não pode perder ponto em casa, você tem que mostrar força, não pode perder os pontos. O Palmeiras foi lá, ganhou os pontos. Deu um jeito, né? Então isso é time forte, isso é time competitivo. O Palmeiras mostrou força, né? Muitas vezes um time tá ali naquela fase boa, pega um time como esse pela frente e tropeça. O Palmeiras nem nesses jogos chatos está tropeçando. Então isso é muito bom. E é o que faz a gente lamentar muito essa parada, né? Que parada chata. Vai tirar esse nosso embalo aí. Todo mundo já sabia que ia ter. Fazer o quê? Então vamos aproveitar, né? Aproveitar para voltar melhor ainda. Será que os outros vão conseguir tirar toda essa diferença? Porque hoje, assim, se não tem essa parada, numa boa, Palmeiras é campeão. A parada muda tudo. Tá? E a gente sabe, a gente já tem experiência suficiente para lembrar de anos passados, onde você dá uma parada de um mês e muda muita coisa. Mas são vários exemplos, nem precisa ficar falando aqui, acho que todo mundo lembra. Então, vamos com calma, tá? Infelizmente tem essa porcaria dessa parada. Só queria falar uma coisa a respeito da torcida adversária, né? A torcida do Atlético Paranaense. É uma torcida chata, é uma torcida. Uma torcida enjoadinha. Realmente, eu não tenho nenhum apreço por quase nenhuma. Tem algumas torcidas que eu respeito bastante. Eu respeito bastante a torcida do Atlético Mineiro. Acho que é uma torcida que se aproxima bastante do conceito do que eu acho de uma torcida que torce, está junto com o time, respeita o adversário. Sabe? Talvez um pouco a do Grêmio, se bem que tem ali alguns elementos. Elementos tem em todas, né? Maus elementos. A do Grêmio também, tenho bastante respeito. Mas a do Atlético Paranaense me lembra muito a do Cruzeiro, me lembra do Inter, me lembra do São Paulo, a do Fluminense. Sabe essas torcidas fresquinhas? Sabe o nego fresquinho? Atlético Paranaense. Então eu fiquei lá no estádio por mais de quase uma hora e meia depois de acabar o jogo, porque eu fico fazendo o pós-jogo lá, fazendo as estatísticas, a parte de imagens, tudo que vocês estão acostumados a ver no nosso site depois do jogo. E eles ficaram retidos lá um tempão. Normalmente a praxe é meia hora, né? Meia hora você solta a torcida adversária, para não cruzar ali com a nossa torcida saindo do estádio. E Eles ficaram. Começou da meia hora, eles começaram a querer agitar, a xingar, fazer corinho, Palmeiras vai tomar no cu, não sei o quê. Aí seguraram eles lá, eles ficaram mais uns 20 minutos. Quase uma hora depois que acabou o jogo, eles ainda estavam lá. E aí eles já estavam sem paciência nenhuma, né? E ficaram presos na tal da rede ali. Nem pra tacar coisa embaixo eles conseguiram, porque tinha rede ali segurando. Então se ferraram. Mas é uma torcida muito escrota, a do Atlético Paranaense. Não tenho nenhum, realmente nenhum apreço por essa torcida. É, agora eles reclamam com uma certa razão a história da rede, né? Aquela rede em jogo à noite não tem problema. O problema é jogo à tarde, quando, principalmente naquele horário que o sol está caindo. Ele bate na rede e acaba ofuscando. Você acaba não vendo quase nada. É muito ruim de ver mesmo. Eu já vi isso no acrílico, eu já tive a chance de ver por ali no acrílico e já tive a chance de ver na rede. É ruim, atrapalha, tá errado. Palmeiras não pode. Por mais que seja a torcida do Atlético Paranaense, uma torcida escrota do caramba e tal, mas nenhuma torcida, né? A gente não queria ser tratado assim lá fora, então a gente tem que dar o nosso exemplo. O Atlético não é exemplo para nada. Inclusive lá eles não recebem torcida adversária. Depois que o Palmeiras foi lá e calou a torcida deles, a nossa torcida calou a torcida deles lá no estádio deles. Depois desse dia eles falaram assim: não tem mais torcida adversária, porque a nossa torcida é uma merda. Então chega de ser calado aqui em casa. Então agora a torcida adversária, se quiser entrar, pode entrar, mas não pode entrar com camisa e tem que se infiltrar. Ou seja, eles baniram a torcida adversária. Tá? O Atlético Paranaense fez isso. E o presidente deles fala que o conceito dele é torcida humana. Eles falam, não sei o que tem a ver com humana, ser humano, não ser humano. Mas enfim, é o conceito dele, é torcida humana, ou seja, vai se misturar com a torcida do Atlético se quiser assistir. Então é assim lá na Arena da Baixada. Então assim, se tem um clube que merece, né, se ferrar, é o Atlético Paranaense. Mas, de toda forma, essa rede em jogos à tarde ela tem que ser revista. Tá? Tem que ser revista. Ela não é correto o Palmeiras, o Allianz Parque, proporcionar isso para a torcida adversária, seja ele quem for. Muito bem. O Palmeiras está jogando o campeonato mundial sub-20, sub-17, na Espanha, né? Mais uma vez. E ficou em primeiro lugar do seu grupo. São três grupos de três, ou seja, nove clubes, classificam oito. Você já viu isso? É assim o campeonato. É meio estranho. Mas enfim, só um time conseguiu ser eliminado. Então agora a gente tem as quartas de finais, vão começar amanhã. E o Palmeiras joga contra o Jeff United do Japão. Joga as quartas de final. O Palmeiras é um time fortíssimo, né? Toda a base do time do ano passado, que era um ano abaixo, agora estão tudo ali no 17 mesmo, com três meninos, acho que pode até três meninos, 2003, negócio assim. Sei que eles levaram o Veron, que está no limite, levaram o Gabriel Silva, que está no limite também. E o time está voando, né? Ganhou as duas partidas da fase de classificação, ganhou bem, com folga. E deve dar aquela cruzadinha básica com o Real Madrid na final de novo, né? É o que se espera. A não ser que o Atlético de Madrid, que é outro time forte também, acabe aprontando alguma coisa. De resto, tem Deportivo Cali, tem o Real Betis, né? Acho que nenhum time com tradição, né? Principalmente no Sub-17, esse time do Palmeiras é muito forte, deve chegar à final. Deve ser contra um desses dois times, né? Os dois de Madrid, ou o Atlético ou o Real. Tudo indica, né? Mas vamos esperar. Então, só para fazer o registro, tá rolando e o Palmeiras busca o bicampeonato mundial sub-17. Tá certo, rapaziada? Agora é o seguinte, agora a gente tem que mencionar o sorteio, né? Copa do Brasil, Internacional de Porto Alegre vai ser o nosso adversário. O Inter que já cruzou com o Palmeiras na Copa do Brasil três vezes. Em 92, o Inter ganhou roubado na semifinal. Depois foi jogar a final contra o Fluminense e acabou ganhando. Depois, em 2015, o Palmeiras ganhou com o gol do André Giroto. Foi um jogo emocionante também. Foi 1-1 o jogo de ida. Jogo da volta, o Palmeiras estava ganhando de 2-0, tranquilo. Deixou empatar 2-2 o Lisandro Lopes, acho que fez o segundo gol, se não me engano. E aí 2-2 era deles. E aí o Palmeiras tinha pouco tempo para fazer o terceiro gol. O Alione cruzou na cabeça do André Giroto. Ele meteu uma tijolada e fez o terceiro gol do Palmeiras. O Palmeiras se classificou. Gol que marcou a passagem do André Giroto pelo Palmeiras, né? Acho que todo mundo vai lembrar do André Giroto esse gol em cima do Internacional. E aí o Palmeiras avançou e acabou sendo campeão. Esse jogo foi pelas oitavas de final. Depois o Palmeiras pegou o Cruzeiro, depois pegou o Fluminense e aí a final contra o Santos. Em 2017 o Palmeiras também eliminou o Internacional, né? Um empate por 1-1 lá não, uma vitória aqui por 1-0 e derrota lá por 2-1 no gols fora. A gente se classificou. E essa história dos gols fora, da regra dos gols fora, equilibra o confronto, né? Então quem decide em casa acaba perdendo um pouco aquela vantagem de ter a torcida a favor. Por quê? Porque o gol fora ele pesa muito na partida de volta, né? Como disse o Juliano aqui, foi um dos jogos mais emocionantes do Allianz Parque, aquele 2-2 do André Giroto. Foi mesmo. 3-2, né? Foi mesmo. E o Palmeiras se classificou também em 2017, dessa vez nas quartas de final. Então passou pelo Internacional em 2017 e foi perder a semifinal pro Grêmio, né? Não foi isso? Não, o Grêmio foi em 16. O Palmeiras perdeu em 17 pro Cruzeiro, né? Foi aquele jogo do 3-3, foi isso? Puta, já tô fazendo confusão aqui, mas deve ser isso. Se não for, eu sei que vocês vão me corrigir aí. Enfim. São então três confrontos pela Copa do Brasil. O Palmeiras avançou duas, o Inter avançou uma. Teve também mais dois confrontos de mata-mata entre Palmeiras e Inter na história, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras avançou em todos em todo, nos outros dois também. Eu me lembro do 78, né, na semifinal. O Palmeiras bateu no Inter e foi para a final com o Guarani, acabou perdendo para o Guarani. Em 79 também teve mata-mata entre Palmeiras e Inter, dessa vez o Inter levou a melhor. E foi, eu admito que foi, acho que uma das maiores partidas individuais de um jogador que eu já vi. Foi no jogo de volta. O Inter ganhou do Palmeiras de 3-2 no Morumbi, Morumbi lotado. Mas não foi aquelas parmeiradas, sabe? Foi um jogaço. E um tal de Falcão acabou com o jogo. Jogou demais. Volante meia do Internacional. Rei de Roma, né? Depois foi para Roma. Fez a Roma ganhar um campeonato depois de 40 anos. Um jogadoraço. Paulo Roberto Falcão. Esse que hoje é comentarista. Já foi treinador da seleção brasileira. Em 1991, né? Depois da Copa de 90. Acho que os mais velhos lembram do Falcão, né? Os mais novos talvez não saibam direito do que a gente está falando, mas. Paulo Roberto Falcão, grande jogador, acabou com o Palmeiras em 79. Foi uma eliminação assim que nem doeu tanto. Você fala assim, pô, os caras mereceram. O Internacional mereceu. E depois foi para a final com o Vasco e engoliu o Vasco. Se o Palmeiras passasse do Inter, ia engolir o Vasco também. Tava melhor que o Vasco. Mas foi praticamente uma final antecipada, né, de campeonato. Aquela semi entre Palmeiras e Inter. O Inter levou a melhor. No confronto geral, o Internacional tem vantagem sobre o Palmeiras. É um dos poucos times que. Desses que tem mais de 70, 80 confrontos diretos, né? Que tem vantagem sobre o Palmeiras. Porque a gente tem, assim, time que jogou 4, 5 vezes, o time tem vantagem. Mas aí é desprezível, né? Estatisticamente é desprezível. Agora, uma base larga, né? De jogos, 70, 80, 90 jogos já de confronto, são poucos times que têm vantagem sobre o Palmeiras. Para falar, são três. O São Paulo tem vantagem de um ou dois jogos, acho que um jogo. O Cruzeiro, acho que são três jogos de vantagem. É bem apertadinha. E a vantagem do Inter é um pouco maior, são sete jogos. E já foi maior, hein? Nos últimos jogos, o Palmeiras tá tirando essa vantagem. Acho que, se não me engano, chegou a 11. Agora tá em sete essa vantagem. Então o Inter tem sete vitórias de vantagem sobre o Palmeiras. O Palmeiras tem aí dois jogos para baixar isso daí. Mas é óbvio que o importante, mais importante, não é essa vantagem histórica. Mas o importante realmente é classificar. E aí, vamos jogar com o Inter? Foi bom? Foi ruim? É difícil, né? Porque para tudo. E como a gente já disse agora, os times voltam muito diferentes dessas paradas longas. O próprio Palmeiras ficou 2 semanas sem jogar depois do Campeonato Paulista e voltou voando, né? O que será que o Filipão vai aproveitar dessas 4 semanas? Na verdade, serão 3, né? Porque ele vai dar uma folga para os caras, para dar uma descansada. Aí a primeira semana vai ser de recuperação física, porque eles vão dar uma abusadinha, é claro que vão. E também tem que dar, porque é muito intenso, gente. O ritmo é intenso demais. E aí vão ser mais 2 semanas, sei lá, de evolução tática, de aprimoramento físico, para pegar uma pauleira, que vai ser essa volta. Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês, uma imagem para vocês que eu preparei. Mas não dá para saber como o Inter vai voltar. Então, se fosse semana que vem, esse confronto, Palmeiras favoritíssimo, né? O Internacional perdeu do Vasco. Perdeu do Vasco, vai empatar com quem, né? Então, sim. Se fosse agora, daria para, não para cravar, porque mata-mata você nunca pode cravar, mas assumir um favoritismo bem destacado. Agora não dá para você cravar isso para um jogo que vai acontecer daqui a um mês, né? Um confronto que vai acontecer daqui a um mês. Então, não dá para saber. Aí tem gente falando assim: "Ah, você preferia ter pego quem? Qualquer um." Porque, como eu disse, as cartas vão embaralhar tudo. O time que está ruim pode melhorar muito, o time que está bom pode piorar, a gente pode piorar, sei lá, né? Acho que não vai acontecer, mas pode acontecer. Então não dá para cravar nada. Eu acho que a chave ficou bem legal. Então o Palmeiras, aliás, 8 times, né, qualificados. Então vai ser legal essa reta final da Copa do Brasil, uma mini Libertadores, né? Ou a Libertadores pode acabar sendo uma mini Copa do Brasil, porque todos esses times também estão na Libertadores. Então o Palmeiras vai pegar o Inter. Aí quem avançar pega o vencedor dos Mineiros, Galo e Cruzeiro. Cruzeiro não vai decidir em casa dessa vez, quer dizer, não vai, mas vai, né? Porque os dois vão ser no Mineirão. A não ser que o Galo marque o jogo para o Independência, mas não acredito. Acho que o Galo vai querer renda. Então vai marcar o jogo para o Mineirão. Então, assim, o Cruzeiro não vai decidir fora, mas vai, né? Quer dizer, em tese vai, mas é no Mineirão. Então, permanece aquele negócio do Cruzeiro nunca decidir fora na Copa do Brasil. Que coisa, né? E do outro lado da chave, dois times que tentam surpreender, né? O pequeno Atlético Paranaense vai receber o Flamengo no jogo da volta. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo em Curitiba. E a última perna entre Grêmio e Bahia. O Bahia decide em casa. Então, assim, pelo que vem jogando, o Atlético tem todas as condições de despachar o Flamengo. O Bahia tem todas as condições de despachar o Grêmio. O clássico mineiro pode acontecer qualquer coisa. Então, de repente, o Palmeiras pode chegar numa final contra o vencedor de Bahia Atlético Paranaense. O que também não vai ser fácil pegar nenhum desses dois aí na final, hein? É tudo pauleira. É mata-mata, é tudo jogo difícil. Tá? Mas eu tô confiante. Eu tô bem confiante que o Palmeiras possa chegar a esse título da Copa do Brasil. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero chamar a atenção de vocês para o calendário da volta da Copa América. Olha só. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui. Deixa eu chegar aqui pro lado. Ó, dá uma olhada. O Palmeiras joga com o Havaí, né? Agora, quinta-feira. Depois, só dia 10, esse dia 10, às 21h30, a gente presume, mas tende a ser isso. Não está confirmado pela Globo ainda. Palmeiras e Inter. Olha cada semana que a gente vai ter. Então, a primeira semana, Palmeiras e Inter, e depois Morumbi, Bambi. Aí a segunda semana, decide a vaga lá no Beira-Rio. E aí tem que subir para Fortaleza no fim de semana. Aí no meio da semana tem que descer tudo de novo e jogar com o Godoy Cruz. Ainda bem que o Godoy Cruz não é tão pro sul assim, né? É meio que na altura ali do Mato Grosso. Então, mas mesmo assim, é um chão, né? Que tem que andar. Então, ó, Porto Alegre, Fortaleza e Argentina. Olha que pauleira física. E aí volta para São Paulo para jogar duas partidas. Contra o Vasco em casa. E aí decide a vaga contra o Godoy Cruz. E para fechar a sequência, Itaquera. Então isso aí tudo são 4 semanas, gente. Olha que loucura isso daqui. Olha que intenso. E para frente, se o Palmeiras for avançando, né, na Libertadores e na Copa do Brasil, a gente espera que consiga, é mais uma turma de 4 semanas do mesmo jeito. Vai repetir tudo isso. Quer dizer, claro, os adversários diferentes, os locais diferentes, mas essa intensidade de jogos, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro. 10 semanas direto assim. Aqui a gente só está vendo 4 semanas. Hein? Vocês podem espichar mais 6 semanas para baixo isso aí, do mesmo jeito. Então vai ser uma pauleira muito grande. É aqui que a gente vai ver o tal do elenco mostrando a força. Os outros times que também estão nessa situação, todos da Libertadores estão nessa situação, também vão jogar a Copa do Brasil. E se forem avançando, vão ter que mostrar elenco. Será que vão conseguir ou será que vão estourar todo mundo? O Palmeiras vai rodar. Então essa sequência entre o dia 17 e o dia 23, que é a mais intensa de todas, o Palmeiras vai ter que fazer um planejamento de logística aqui. Talvez alguns jogadores que foram para Porto Alegre nem viajem para Fortaleza. Voltam para São Paulo, fazem um descanso para depois já pegar a viagem para a Argentina. E o time que for jogar contra o Ceará, em Fortaleza, talvez seja um time muito alternativo. Talvez não tenha nenhum titular, talvez jogue Juninho, Fabiano. Estou pensando em algo assim, hein? Um esquema de guerra mesmo para essa sequência, porque é duríssima. Olha o que a tabela deixou, são 4 jogos fora de seguidos. É muito intenso, é muito pegado. Então o Palmeiras vai ter que fazer um trabalho, além de tudo, um trabalho de inteligência muito grande. Certo, pessoal? Agora é o seguinte, agora eu vou dar uma pausa aqui, antes de abrir para vocês fazerem as perguntas, porque eu quero falar do meu amigo, dos meus amigos da Palestra Custom. A Palestra Custom é aquele serviço que vai proporcionar a vocês pegar aquele carro velho da família, aquele carro do vô, aquele carro do tio, né? Aquela jabiraca que tá meio baleada, que já não pega nada se tentar vender. Pô, o que vocês vão fazer com esse carro, né? Fica lá, tá guardado lá no sítio, não tem o que fazer com ele. Vamos tirar ele de lá, vamos dar uma garibada nele. Vamos jogar esse carro na mão da Palestra Custom e fazer desse carro um carro palmeirense. Então vocês não têm ideia de como tava essa Kombi aqui. Essa Kombi que vocês estavam vendo aqui, a Porcombi, estava toda detonada. Esse Fusquinha que vocês vão ver aí, o Fusquito, que é baseado na camisa do Centenário, também estava todo detonado. Foi lá o pessoal da Palestra Custom e deu aquele trato nos bichinhos. Vocês podem ver muito mais fotos nesse endereço que está aqui embaixo na tela do Instagram. instagram.com/palestra_custom. Vocês vão ver muito mais fotos, muito mais imagens dos trabalhos que o pessoal da Palestra Custom faz. Então você vai pegar aquele carro baleado, vai dar um trato nele, ele vai ficar bacana, você vai dar o rolê que você quiser, com o tema que você quiser, né? Daquela passeada no sábado à tarde, no domingo à tarde. E não precisa ser só Palmeiras, não, né? Você pode fazer um carro palmeirense, claro. Afinal de contas, a Palestra Custom é uma empresa palmeirense. Mas se você quiser, você pode fazer um carro sobre cinema, sobre super-heróis, sobre desenho animado. O tema que você quiser, o tema que seu filho escolher. Dá para brincar com a imaginação e fazer exatamente o que você quiser. Então você entra em contato com a Palestra Custom, fala com o Evandro. O Evandro que tem como maior ídolo O goleiro Martorelli. Martorelli, que jogou no Palmeiras na década de 80, é o ídolo do Evandro. Ele vai tratar você com todo carinho. Você pode entrar em contato aqui pelo e-mail que você está vendo aqui embaixo também, palestracustom@outlook.com, ou pelo WhatsApp, né? 017-99632-1167. Combina com ele vai buscar o carro, ele dá um trato, depois ele entrega para você, vocês combinam, tá? E tem mais um detalhe, hein? O preço. Você pode estar falando, ah, mas não consigo pagar. Consegue sim. Consegue sim, principalmente se você falar que conheceu a Palestra Custom aqui pelo Verdazzo. Aí ele vai dar um descontão para você. Você chora, você fala, ah, vi lá no Verdazzo, o Conrado falou que você vai dar um desconto. Ele dá. Beleza? Combinado, rapaziada? Então, acessem lá o Instagram da Palestra Custom, veja cada foto legal, cada trabalho bacana que eles já fizeram. Tem Opala, tem Fusca, tem Kombi, tem o que vocês quiserem lá. E façam os seus trabalhos com aquela jabiraca véia, com a Palestra Custom. Grande abraço, Evandro. Muito bem, agora é hora de vocês, seus dromedários malditos. Agora é hora de vocês fazerem as perguntas de vocês. Vocês já estão xingando o Borja? Ah, vamos lá. Você gosta do Martorelli, que eu sei, cara. Vem falar que não. O presidente do Bahia reclamou da forma de chaveamento da Copa do Brasil. Ah, o que ele reclama, na verdade, é que não devia ter pote 1 e pote 2. Qual o critério de pote 1 e pote 2? Tem critério. O critério é o ranking da CBF. E é um ranking técnico, é um ranking baseado em pontuação, em conquista nos últimos anos. É só ir lá. Ranking Nacional de Clubes da CBF. Procure aí no Google RNC. Traço CBF, Ranking Nacional de Clubes. Tem lá todos os critérios, toda a pontuação. O Palmeiras é o líder. Para você fazer o chaveamento, você normalmente separa em forças. Isso aí é em qualquer competição, na Copa do Mundo, assim. Então, não vejo motivo para choradeira, não. O que eu acho é que isso deveria ter sido feito nas oitavas. Você fazia isso nas oitavas e acabou. E já fazia a chave inteira. Você não precisa ficar. Passa 16, sorteia, joga, aí sorteia de novo, que nem foi hoje. Já devia estar feita a chave desde do confronto das oitavas. Isso eu acho que seria mais certo. Agora, pegar os oito e misturar tudo e sorteando e sorteando. Também não vejo muita diferença, né? Porque são oito. Eu acho que faz mais sentido essa história de pote quando você tem mais clubes, realmente. Com oito clubes também não faz muito sentido. Afinal de contas, se oito chegaram é porque são fortes. Dá certa razão, mas também não tem que ficar chorando muito, não, né? Ele pegou o Grêmio. Se não pegasse o Grêmio, ia pegar quem? Ele ia pegar time forte de qualquer jeito. Então não tem muito o que falar, não. Vamos lá. Felipe Arantes pergunta se tiver que priorizar, mas não tem que priorizar. Então, assim, é a mesma coisa que você falar assim. Se o Palmeiras tivesse que pegar um foguete e ir para a Lua, quem mandaria junto com o Borja, que vocês vão querer mandar? Não vai mandar ninguém para a Lua. Então é uma pergunta que não faz sentido. Você que é o irmão do Pelé, né? Felipe Arantes do Nascimento é irmão do Edson. Todo mundo sabe, inclusive a foto é igualzinha aqui, ó. O Danilo quer saber o que eu achei do futebol do Arthur. O Arthur não tá jogando, né? O Arthur Cabral ou o Arthur do Bahia? O Arthur do Bahia. Uma coisa é você falar do Arthur no Bahia, outra coisa é o Arthur no Palmeiras. Ele tá jogando bem no Bahia. O que não quer dizer que ele jogará bem no Palmeiras ou jogaria bem no Palmeiras. Ele tá aproveitando bem a chance. Agora, o que que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu no passado. Ele jogou muito bem no Londrina. Aí veio fazer a pré-temporada aqui com o Filipão. O Filipão olhou, avaliou e falou assim: não tá pronto ainda. Empresta. E trouxe o Carlos Eduardo. Hoje é fácil falar que o Carlos Eduardo deu errado, mas será que o Arthur teria dado certo? Ah, mas ele está jogando muito no Bahia. Bahia é Bahia, Palmeiras é Palmeiras. O Carlos Eduardo podia estar estourando no Bahia também. Então são escolhas, né? O Filipão olhou, não gostou. Não achou o suficiente. A mesma coisa o Eric. Devolveu pro Botafogo. É, quem sabe, né? Ano que vem ele tenta de novo. Vamos ver se ele convence o Filipão. Rogério tá lá na Cidade do México. Já falei desse assunto do Atlético Paranaense, tá? Que você tá perguntando. O Leandro tá falando assim: o time do Palmeiras se adapta a qualquer estilo de jogo de adversário. Então, isso é o que a gente falava lá no Campeonato Paulista, né? Ah, o Palmeiras tá jogando de um jeito só, o Palmeiras precisa variar, o Palmeiras precisa abrir o leque. Vocês lembram que a gente falava isso? Isso lá pro março, começo de abril, lembram? 2 meses atrás? E a gente já tá vendo isso. Principalmente depois daquela parada de 15 dias depois do Paulista. Isso é natural, isso tende a acontecer. E talvez a gente veja novidade. Espero ver novidade. Não só em bola parada, mas também em esquema tático diferente, um jeito diferente, alguma invenção, alguma criatividade do Filipão, do Paulo Turra, principalmente. Eu imagino, sim. Enrico Cassella. Enrico Cassella, eu tive um colega no colégio militar já há 30 anos, eu estudei no colégio militar 30 anos atrás, mais de 30 anos. É, ele era Elton Cassella. Será que é teu pai? Ele é carioca, né? Flamenguista, não deve ser. Então, o Enrico Cassella tá perguntando do VAR no lance do Lucas Lima? Que VAR no lance do Lucas Lima? Não entendi. Que VAR no lance do Lucas Lima? Me ajudem aí. Ah, o Felipe tá falando que o Pelé não reconhece os filhos. Então por isso que ele tá aqui, tá certo. O Cleomir pergunta assim: se o papagaio tá sem espaço no galo, caso o Borja saia. Ah, então caso o Borja saia, não vamos ficar falando de especulação. Espera o Borja sair, daí a gente fala. Tem essa: ah, o Borja vai sair, o Borja vai sair. Quando sair, a gente fala. Antes, não. O empresário falou: é, falar até papagaio. Até o papagaio fala. Né? Então, não. Não vou falar isso, não. O Fernando Gamer já tá querendo separar o Filipão do Paulo Turra. Mandar um para cada lado. Pra quê, cara? Pra quê? Pra quê que vocês querem fazer isso? Por que que vocês inventam tanta moda, hein? Falta do Wellington sobre o Lucas Lima. Puta, cara, eu não tô lembrando desse lance. Sinceramente, eu não tô lembrando desse lance. Um carrinho que o Lucas Lima sofreu do Wellington. Puta, eu não tô lembrando. Puta, sumiu da minha memória, desculpe. Fernando Rossi quer saber qual seria o mais fraco. Eu, cara, eu acabei de falar, não dá para saber. Sabe, não, vai passar um mês. Como é que a gente vai saber quem vai estar mais forte, quem vai estar mais fraco? Eu acho que o Inter tem muito mais potencial para evoluir do que os outros. Assim, o time que jogou contra o Vasco ficou horrível, horroroso, né? Mas joga muito mais do que isso. O técnico não é ruim. Seu Odair Hellmann já está há mais de um ano, conhece o elenco. Acho que pode melhorar bastante, né? Mas a gente não sabe, né? O Bahia está evoluindo pra caramba na mão do Roger. Dá tempo pro Roger, para vocês verem o que ele vai fazer. Ele vai ter mais um mês aí para treinar, para desenvolver. Olha, eu não sei, cara. Todos vão ser difíceis. Eu acho que por igual. Os fracos saíram. Não é à toa que saíram. Não é à toa que São Paulo saiu. Não é à toa que o Corinthians saiu, que são times mais fracos. O Neme Adas está falando assim: boa noite, vou praticamente em todos os jogos no Allianz e, de verdade, a nossa torcida enche o saco e joga contra algumas vezes. O pessoal fica zoando o Borja como faziam com o Luan. O Luan bicanhoto, né? Então, assim, quando você zoa o Luan, naquela época a gente tinha razão de zoar, de ficar puto, porque o time não ajudava. Então você já ia pro estádio puto, né? Você ia por amor ao Palmeiras, mas você já ia puto pra ver essa merda de time. E aí xingava o Luan, xingava o Márcio Araújo, xingava. Agora, esse time, você tem que ir desarmado. Pô, o time tá ganhando de todo mundo. Você vai pra xingar. Você tem que ser muito idiota pra numa fase dessa você ir predisposto a xingar. E é predisposição, sim, porque o Borja, tudo bem que ele não tá tendo um ano bom. Mas é uma bola de neve, né? Tudo começou com um gol que ele errou no Campeonato Paulista, que ele pegou embaixo da bola. Ele tava dentro da pequena área, era só empurrar pra dentro, ele pegou embaixo da bola, lá subiu. Começou um tal de Borja é horrível, Borja é horroroso. Ele perdeu um gol feito, ok. Mas aí começou esse negócio de pegar no pé. E aí ele é um cara que se mostrou um cara. E aí é uma deficiência dele, que não lida muito bem com esse tipo de pressão. E aí a confiança dele vai na abaixo de zero. E aí é uma bola de neve, né? É água morro abaixo. Então ele pega na bola, aí ele vai errar de novo. Aí ele é. Às vezes ele não tá nem perto do gol, ele só tá recebendo a bola, o nego já tá. Pô! Se ele é um cara que precisa, ele tem a deficiência nesse aspecto da confiança. Pô, a gente tem que entender isso e ajudar o cara, em vez de atrapalhar. Porque não é por ele, é por nós. É por nós mesmos. Pô, ajuda o cara. Se vai o cara, ele vai jogar pior. Quem que vai estar feliz com ele jogando pior? A gente ou os corintianos? Vocês estão fazendo o jogo dos corintianos. Você que vai no estádio, vai, o Borja. Mesmo antes dele finalizar. Você é um débil mental. Você é um cretino. Você é burro se você faz isso. Principalmente o Borja, que tem problema de confiança. Ah, mas se ele não tem confiança, ele não tem que jogar no Palmeiras. Beleza, então espera vender ele. Porque vaiar enquanto ele está jogando não vai resolver o nosso problema. Enquanto ele está aqui, apoia, que talvez ele até faça um gol. É só. Qual a necessidade de ir lá e ficar xingando o cara? O Palmeiras está ganhando tudo que é jogo. Não estão perdendo ponto por causa dele. Parem de ser chatos. Parem de ser babacas. Parem de atrapalhar o nosso time. Foi boa essa? Espero que vocês concordem. Quando vai ser o julgamento do jogo do Botafogo? Semana que vem. Terça-feira da semana que vem. O Danilo ainda pontua assim, sem falar que isso é maldade com o ser humano. Assim, no caso dele, que é um cara que se fragiliza, né? Dá até um pouco de pena, né? Tem outros jogadores que a gente sabe que não tá nem aí, né? Tipo Wesley. Ninguém tinha pena do Wesley, não é pra ter mesmo. Você sabe que ele não tá nem aí. Então você vê quando o cara sente, dá até pena mesmo. O aspecto humano até fala mais alto, que nem você pontuou aí. Acho certo sua observação, seu Danilo. O Gustavo pergunta assim: você acha que é muita vantagem quem decide em casa sem gol fora? Estatisticamente, 70%. 70% de quem decide em casa quando não tem gol fora ganha. Eu fiz esse levantamento. Eu fiz. Então, tem atenção, tem não sei o que, beleza, mas 70% ganha. O Thiago está falando assim: que o Lucas Lima no penúltimo toque está melhorando muito. E é pena que isso não aparece nas estatísticas. Pois é. Ele não é aquele cara que dá o último toque. Ele é o cara que dá o penúltimo, bem observado. Ele é o cara que. Você tem um lance de três toques, ele dá o primeiro. Aí tem o segundo e sai o gol. E não aparece na estatística o penúltimo toque. Bem observado, Thiago. Boa, muito boa observação. Ivan Aparecido, como faz para fazer uma propaganda no seu canal? Você pode mandar um e-mail para mim, contato.verdazo@gmail.com. Então, lá, contato@verdazo. Vou escrever aqui, tá? contato.verdazo@gmail.com. Tá? Manda aí esse e-mail e a gente conversa. O que você acha que vai dar nesse julgamento? Rapaz, Rafael Venzol. Então, não sei. Não sei. Se for técnico, não tem o que ver. Resultado mantido. Agora, se for político, aí vamos ver como o Palmeiras está se defendendo nos bastidores. Né? Tem mais gente interessada. Julgamento político, os caras arrumam mil e uma teses, inventam, torcem, distorcem a lei, os fatos e determinam o que eles querem, né? Então é político, isso vai ser decidido nos bastidores, está sendo decidido nos bastidores, até por isso essa sessão está sendo adiada, adiada, adiada. Por quê? Porque deve ficar tendo um monte de rodada de negociação ali em bastidor. Aonde é? Tem hora marcada? Isso é oficial? Cadê a ata da reunião? Lógico, isso não existe. Isso que é bastidor, né? Então um telefonema, é uma viagem, é um almoço, pô, né? Toma lá da cá, o que que eu ganho em troca? Infelizmente, os bastidores do futebol são assim, né? E o Palmeiras tem que jogar o jogo. O Botafogo viu nisso uma chance de dar uma bagunçada e de dar uma batalhada ali nos bastidores. No Rio de Janeiro, né? A sede da CBF, cidade onde o Botafogo também, onde é a sua sede. Eles sabem como funciona muito bem os bastidores. Tem mais gente interessada nisso, ou seja, todos os times que querem disputar o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras estão interessados que o Botafogo tenha sucesso. Então, por isso que está tendo esse furdunço todo, né? Por causa de um segundo e dois décimos, né? Que foi o que a bola, em tese, teria ficado em jogo, mas não ficou porque o juiz não apitou. Ah, 1,2, assim, não é 1,2 numa jogada de pênalti, numa jogada de reposição de bola, ou seja, muda nada no jogo. É uma vergonha, né, o Botafogo querer mudar o jogo por causa disso. No rigor da lei, pode? Pode. Mas esportivamente, na moral ali, não é feio demais? Não é pequenininho? Não, não é desse tamanho o Botafogo? O Cleomir quer saber se o Scarpa devia começar o próximo jogo de titular, sendo que ele saiu por lesão e não por fase ruim. Não. Ele tem que se escalar, bicho. É competição. Ele saiu por lesão, o Lucas Lima pegou o lugar dele e está satisfazendo. Agora é quem jogar melhor, quem treinar melhor. Se o Lucas Lima começar a jogar mal, ele abre a brecha. É competição, cara. Eles estão competindo. Ah, mas saiu por lesão. Não interessa. Não interessa. Agora ele espera a vez dele. No lance do Zé Rafael, que o Dudu cruzou por baixo, né? Quem deu aquele lançamento longo foi o Lucas Lima, tá observando aqui o Gustavo Magalhães, né? Ah, estão falando aqui de que o Palmeiras vai. Eu vi que foi o Benja da Fox que falou: ah, se mandar voltar o jogo, o Palmeiras vai na corte na Suíça. Sei o quê. Conversa. Tá? Informação do Benja. Não sei qual é a fonte dele. Vocês têm que acreditar nele ou não. Eu não sei. Eu realmente não sei. A informação é dele. Vocês têm que perguntar para ele. Ao vaiarem o Borja, estão fazendo coro para a mídia, que sempre buscam motivos para criticar o jogador. Na verdade, assim, o que puderem fazer para tumultuar o nosso ambiente, vão fazer, né? Então eles vêm ali numa chance de queimar o Borja. Mas numa boa, vocês falam assim: ah, mas é culpa da imprensa. Não, não é culpa da imprensa, gente. Isso é culpa da nossa torcida mesmo. A imprensa dá eco para o que a nossa torcida faz. Só que se a nossa torcida não fosse babaca no estádio de fazer isso, a imprensa não ia fazer nada. A imprensa ia começar a falar e ia levar a patada nossa. Né? Assim como eles inventam um monte de coisa, buscam, distorcem, nossa torcida vai lá e dá cacete na imprensa. Isso não reflete no estádio. Reflete no estádio porque é babaquice da nossa torcida. Isso é culpa da nossa torcida. Não é culpa... Isso não é culpa da imprensa, não. O Adilson tá empolgado com o Bigode, com o William Bigode. Então, é um grandíssimo jogador, né? A gente lembra do que ele foi capaz de fazer na campanha do ano passado, foi importantíssimo. E agora vai ter que buscar o espaço dele. Vocês viram, agora há pouco eu mostrei a tabela, ele vai ser importante, né? Imagina, você vai ter que jogar num jogo com Dudu, Lucas Lima e Zé Rafael, no outro jogo você vai ter que jogar com Scarpa, William e Johan. Ah. Então vai ser importante, vai ser usado. Ah, se é titular ou não, não sei. Mas que vai ser usado, vai, não tenha dúvida. Quem é Benja? Benja é um apresentador da Fox Sports. O nome dele é Benjamin Bach. Ele não é nem jornalista, tá? Ele não é jornalista. Assim como eu também não sou. O Alexandre chama e pergunta assim: alguém dos. Pode fazer superchat, viu, seus dromedários malditos? Pode fazer, é assim que apoia o nosso canal, né? O Alexandre pergunta assim: alguém do sub-20 ou do sub-17 você chutaria que tem chance de jogar na profissional nos próximos anos, mesmo sabendo do alto nível que continua? Eu acho que esse colombiano aí tá se destacando. Eu acho que o Ivan Angulo. Tem todas as, até porque não tem ninguém com as exatas características dele no elenco. Eu acho que o que mais se aproxima, ele, o jogador que mais ele mais se assemelha é o Dudu, né? É um jogador rápido, de drible, que joga na vertical, sabe jogar pela ponta, sabe jogar pelo meio. Mais lembra o Dudu, né? Só que o Dudu é intocável, claro, por merecimento. Mas ele cabe no elenco, sim. Ele cabe no elenco. E o Papagaio, né? O Papagaio está emprestado, não está jogando, mas ele volta no fim do ano e eu acho que deve ser reavaliado, sim. Né? Ele fez uma escolha ali, talvez meio precipitada, de ir para o Atlético. Na verdade, eu não sei de quem foi a decisão, se foi dele, se foi do Matos. Sei que ele entrou numa roubada, né? Não está tendo chance, poderia ter. Joga bem. Jogou muito bem ano passado. É aquele negócio da transição. De repente lá o pessoal do Atlético tá vendo e não tá botando fé. Talvez ele não esteja treinando bem. Vamos, como é que a gente vai saber isso também? Mas eu acho que ele caberia, sim. O Francisco Viana pergunta se teve algum caso de repetir o jogo. Teve, agora há pouco teve, na Copa do Brasil. Aparecidense e Ponte Preta, teve um erro de direito do juiz. Teve que voltar o jogo e jogou de novo. Parece que tinha ganho o primeiro jogo de 2-0. Depois, não, de 1-0. Aí jogou de novo, ganhou de 2-0. Eliminou a Ponte Preta. E é Almeida, já falei sobre isso que você perguntou. Tá? Você chegou depois. Hoje o professor da faculdade chamou um colega de animal, com uma entonação parecida com a minha. Seu animal de teta! Animal de teta! Seu jabuti maldito! A galera que também acompanha o Verdazzo riu demais. Tem uma galera que acompanha o Verdazzo na classe do Danilo, hein? Não é? É uma galera! Que beleza! Muito bem. Acabaram as perguntas, é? Várias perguntas, eu vou encerrar o Periscatos, hein, meu? Deixa eu puxar alguma aqui de cima, que talvez eu tenha pulado aqui. Eu realmente não concordo com essa coisa de culpar a imprensa pelo tratamento ao Borja. Dessa, eu acho que não. Nicolas, toma aí, jabutira. Jabuti é você. Jabuti é você, meu. Tá pensando. Cacatua. O Angulo pode ter chances já após a Copa América? Não. Não. Não vão esperar o moleque para esse segundo semestre. Não vai jogar. Vai. Primeiro ele vai chegar. Depois ele vai fazer todo um trabalho físico. Porque uma coisa é jogar no sub-20, outra coisa é jogar no profissional. Então ele provavelmente vai fazer toda uma preparação física para aguentar pancada, para aguentar tranco. Tem toda aquela lapidação que se faz na transição do sub-20 para o profissional. Então esperem Angulo só para o ano que vem, não esperem para o segundo semestre. Rumo aos 1.000 padrinhos, né, Alexandre? Chame. É isso aí. 1.000 padrinhos. O Fadel tá perguntando se eu já vi o balancete dos clubes do Itaú. Gente, eu não consigo, eu tenho que trabalhar. Eu mal consigo acompanhar os outros jogos. Sabe, esse é o tipo de coisa. Esse é o tipo de detalhe, é o tipo de coisa que é legal de fazer. Eu gostaria de fazer, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Sabe, debruçar em cima de balancete para ficar olhando quem tá bem, quem tá mal. Não sei, sabe, eu sei, mas... não consigo fazer isso. Isso demanda tempo. Isso demanda, sabe, pegar os resultados, planilhar, para fazer uma análise decente, um negócio bacana. Não consigo, gente. Trabalho. Essa semana ainda começou zoadíssima. Não vou ter tempo de fazer nada essa semana. Não consigo. Não consigo. Juro que eu queria. Agora, para isso, vocês precisam me ajudar. Me ajuda a ajudar vocês a fazer isso daí. Porque assim, uma coisa é você chegar aqui e falar, ah, faz tal coisa, pô, mas você já ficou padrinho? Ajuda a gente a chegar no 1.000, cara, porque daí eu vou ter tempo de fazer essas coisas. Né? Ai, tira o escorpião do bolso, pô, é... se ele estivesse falando de 100 pau por mês, é menos que o Avante. Sabe? Vocês querem um canal legal, vocês querem um canal de comunicação onde a gente possa, sabe, fazer um negócio do nosso jeito, palmeirense, sabe? Só que, né? Um monte tô vendo aqui, um monte. Tudo, ô, legal, Conrado, tá toda semana aqui, todo dia aqui. Mas é hora de ficar padrinho. Ah, não tenho condição. Beleza, não tem condição, não tem condição. Agora, quem tem condição, e vamos lá, não é nada. É uma cerveja por mês. Que encher a lata todo fim de semana, os caras tomam 500 cervejas, né? Mas na hora de ajudar a gente a chegar no 1.000, ah, na semana que vem eu faço, no mês que vem eu faço. Aí não vai, aí não vira, bicho. Aí não vira. A gente precisa se unir, a gente precisa, sabe? Vamos fazer um canal? Porra, eu tô aqui, cara. Tô tentando. 480, 481, 482. Tá crescendo devagarzinho. A gente vai chegar no 1.000? Vai. Mas demora. Quanto mais vocês demorarem pra pôr a mão no bolso, mais vai demorar pra gente virar no 1.000. Isso aqui virar um canal. Um puta de um canal. Com tudo isso que vocês estão falando, com entrevista, com matéria, sabe? Desenvolver esse canal de vídeo aqui, fazer um canal de vídeo produzido. Tá amadorzão aqui. Eu sei que tá amadorzão. Podia ser melhor. Mas... aos pouquinhos a gente vai. Agora, enquanto não der 1.000, não adianta. Eu não vou fazer essas coisas legais que vocês estão pedindo, porque eu não consigo. Eu não consigo. Eu juro que eu queria. A Gita perguntou assim: quando você alcançar os 1.000 padrinhos do Periscato, você vai continuar de graça? Provavelmente não. Provavelmente eu vou prestigiar os padrinhos. Aliás, eu tô pensando em já fechar já. Né, pra ver se, pô. Porque eu acho que os caras não tomam a iniciativa e falam assim, ah, pra que eu vou dar agora, se eu tenho tudo de graça? Então quando chegar no 1.000, aí eu ponho. Ah, não, quando... então não chega no 1.000 nunca. É, então eu vou começar a fechar as coisas, pra daí pra ver quem gosta mesmo, quem tá afim do conteúdo nosso. Né? Que daí a gente chega no 1.000 e aí todos vão ser recompensados. Agora, quando chegar no 1.000, você pode ter certeza, vai ter praticamente tudo fechado, vai ser um canal por assinatura. Quem prestigia vai ter. Quem não prestigia, assim como não, né? Você não tem que pagar pelo PFC, você não tem que pagar pelo Netflix, você tem que pagar pelo Spotify. Eu vou viver disso, ué. Vou ter que vender o meu serviço. Um grande abraço para o Celso Salvador, para o Neme Adas, inclusive para a filha, a Gabi, de 9 anos. Oi, Gabi. O tio fala palavrão, mas você não pode repetir, hein? Não repete os palavrões que o tio fala aqui. A tabela puxada do jeito que ficou montada após a parada pode ter relação com diminuir as chances dos times com mais estrutura, como o Palmeiras ganhar tudo? Ah, não, né? A tabela já estava montada antes, a do brasileiro. Você acha que alguém teve ideia para assim, ó, pega os jogos do Palmeiras e põe o mando assim e assim, que é para fuder com ele? É uma manipulação com uma chance de dar certo tão pequena, né? Acho bem pouco provável isso daí. Eu gosto de teorias da conspiração. Eu gosto. Quando elas aparecem, eu gosto de olhar, de pensar, de falar. Agora, a teoria da conspiração ela tem que ser bem embasada, né? Senão vira hospício. Senão vira coisa de maluco, de louco. Não, né? José Antônio Alves fez um superchat para apoiar o nosso canal. Muito obrigado. Gustavo Magalhães quer saber qual é o meio da frente, do meio para frente, quem é o titular. Não tem, cara, não tem. A gente tem que ter dois times. A gente tem um puta de um elenco, pode misturar, pode variar, pode combinar. A gente tem sete ou oito, você escolhe três ou quatro, o que encaixa melhor com cada time. Para mim é esse o jeito certo de fazer. O Cleomir quer saber a data que vai sair a análise do quartil, bicho. Não sei. Com certeza vai sair depois da nona rodada. Agora, que dia vai sair? Eu não sei, como eu disse. A semana tá puxadíssima no trabalho. Puxadíssima mesmo. Eu não sei se, ó. Até a quinta. Até o feriado. Até o Corpus Christi, que é na quinta-feira da semana que vem. Eu tô atoladíssimo. Bom, essa semana e a semana que vem. Não tenho tempo para nada. Tanto que eu só fui saber do sorteio da Copa do Brasil era para lá de 5 da tarde. Eu não conseguia nem pegar o celular para ver o que tinha acontecido. E não consegui fazer o drops, fiz correndo, deu errado, enfim, um monte de coisa. Então não sei que dia vai ser, cara. Não sei. Então esse tipo de coisa, tá vendo? Que dia você faz? Quando você faz? Faz o seu quê? Fique padrinho, gente. Ajude a gente a chegar no 1.000. Walter Menconi, Conrado, precisamos de um centroavante. Eu não tenho dinheiro para comprar um centroavante. Fiquem, sei lá, fiquem padrinhos. 1.000 padrinhos, ah, eu tento comprar um centroavante. Eu faço lá um avante de. Um avante diamante ali, pronto. Mas não dá, não consigo comprar um centroavante. Vocês pedem muita coisa para mim. O Eduardo Cambrini está preocupado com o silêncio da diretoria. Todos esses jogos que fomos prejudicados. Ah, então. Mas você acha que gritaria é o que resolve? Não é, cara. O que resolve é a ação dos bastidores. E eu não, assim, eu tô vendo os juízes errando contra nós e tal, mas o Palmeiras está ganhando. O Palmeiras está ganhando, o Palmeiras está ganhando. Então, assim, enquanto a gente não for roubado, a ponto de. Da gente perder ponto. O quanto a gente pode afirmar? Esse juiz, por exemplo, do jogo do Atlético, esse estava mal intencionado. Estava mesmo. Não foi suficiente. Então tem que abrir o olho. Eu concordo com você. Agora, você vai falar assim: ah, tá muito quieto. Não é chegando na imprensa e dando soco na mesa, é assim que resolve. Ah, mas o Paulo Nobre fez isso, mas será que foi só isso ou será que teve coisa de bastidor também? Eu tenho certeza que teve coisa de bastidor. Não é no microfone que você resolve. Rafael Rossato, qual é a sua opinião com relação à renovação do Felipe Melo? Agora nenhuma. Tá jogando muito bem. Se fosse agora, eu renovaria. Só que não é agora. Então tem que esperar o momento. Quando chegar o momento de conversar, começa a conversar. Agora nada. Pô, já estouramos o tempo, né? Então, beleza, então eu vou descansar. Porque hoje foi um dia pesadíssimo. Por isso que eu tô cansado, minha voz começou a falhar. Mas é isso, foi legal, né? Passamos de uma hora aqui, mas foi bem interessante, bem produtivo. Perguntas boas. Não precisa xingar ninguém, não precisa dar patada em ninguém. Vocês estão cada vez melhores. É, não sei se eu gosto disso. Eu gosto de dar umas patadas também. Mas é isso. Vamos ver se a gente consegue fazer um pouco mais a partir da semana que vem, né? A gente vai ter que inventar coisas. Porque vão ficar um mês sem conteúdo, né? Sem jogo. Então um mês sem praticamente... Sem conteúdo não, mas com menos conteúdo. Então talvez a gente faça mais periscatos, segunda, quarta e sexta. Eu ainda vou inventar alguma coisa aqui e comunico vocês, tá? Mas a gente faz o jogo, eu e Bruno Zaniolo, na quinta, Palmeiras e Avaí. Na sexta-feira, periscatos normal. E a partir da semana que vem a gente pensa numa programação diferente para preencher melhor o tempo. Tá bom? Não se esqueçam então, quinta-feira, Palmeiras e Avaí, direto do Allianz Parque, eu e Zaniolo. Sexta-feira, periscatso. Obrigado pela companhia, rapaziada. Fiquem padrinhos, seus malditos. Deem like. Vocês já deram like? Você já deu like? Ah, obrigado agora. Agora sim, obrigado. E fiquem padrinhos. Vamos chegar nessa meta aí. Meu. Vamos fazer esse canal andar? Vamos fazer? Senão fica aí, não sai do lugar. Sabe? Às vezes eu perco um pouco a paciência. Vou cornetar vocês também. Rapaziada, até quinta-feira. Valeu, saudações alviverdes a todos. Tá ao vivo?